Apocalipse para os simples. Versículo 14 da igreja em Pérgamo. Capítulo 2. Tenho, contudo, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem prostituição. Quem é Balaão? Quem é Balaque? Resumindo, Moisés tirou os judeus do Egito, com a ajuda de Josué, Caleb e outros homens determinados. De têmpera rígida, capazes de vencer todos os sacrifícios para cumprir o ideal. E voltaram para a terra prometida. Naturalmente, que foram levando de arrastão muitas tribos, tomando posse de muitos territórios. E aquilo provocou um terror entre muita gente, entre esses temerosos, e com razão, estava o rei Balaque dos moabitas. Ele, não tendo mais para quem apelar, procurou socorro com um profeta, um sensitivo, um médium, paranormal, o nome que quiserem dar para a mesma coisa. Já explicamos aqui. Muitos são os graus de entendimento da criatura humana. Também, se não fosse assim, seria tudo automático. Aqui é de presépio. E nós damos nomes variados para o mesmo fenômeno, que não deixa de existir, porque a ciência ainda não comprovou a sua existência. Então foi procurar Balaque e mandou os príncipes procurarem Balaão. Balaão não respondeu logo de vez, se recolheu lá no seu cantinho místico e teve lá uma visão em que um anjo, aliás, dizem que é Deus, mas imagina se Deus vai ficar aparecendo para qualquer um. Nas bem-aventuranças de Jesus, nós vamos ver como é que se pode ver Deus face a face. Sendo simples, puro de coração. Por isso o Apocalipse é o simples. Eles são capazes de entender o texto sagrado. Não tem pretensão de mostrar grande conhecimento, citar milhões de nomes. Mas acontece que o anjo lá do Senhor, o Espírito, o guia espiritual, disse lá para o Balaão: Balaão, se tu tens juízo, não te metas neste caso. Vais acabar mal, hein? Aí Balaão disse lá para os príncipes: nada feito. Não vou atender ao pedido de amaldiçoar esse povo. Mas nós estamos dando tudo para você, você vai ficar rico. Não, não, não, não. Aí os príncipes voltaram a Balaque, aí Balaque veio com uma dose dupla. Um outro grupo de príncipes, mais príncipes ainda. Aí se repetiu toda aquela coisa. Balaão disse: bom, ficai aí que eu vou falar lá com meus guias espirituais lá. Vou entrar em transe, vou entrar em estado alfa, né? Uma coisa assim. Aí foi lá, o anjo disse: bom, já que insistem, traduzindo em linguagem atual, você vai, mas olha, não vá cumprir qualquer coisa que ofenda o nosso trato, Balaão. O anjo disse: bom, você quer ir, vai, bandido. Uma coisa assim para a turma toda entender. Dada a insistência do Balaão, que já devia estar com os olhos desse tamanho, pensando nas riquezas. Eles botam Deus em segundo plano. E pegou a mula dele e foi em frente. Mas acontece que a pobre da mula, ou jumenta, né? Está aqui na Bíblia. tinha uma visão espiritual maior do que a do profeta, ou sensitivo daquele tempo. Profeta pagão. E vi um anjo na frente, com uma espada, dizendo: minha jumentinha, não passeis daqui. Porque na verdade o jumento é Balaão. Dizem que você, querida, é um animal irracional. Irracional é ele. Então ela via aquele negócio e tentava não ir em frente. Balaão pegava o chicote. Tchá, tchá. O anjo aparecia do lado, ele virava para o outro e batia para forçar para o outro lado, até que chega um lugar que não dava para passar. E ela chegou, até machucou o pé de Balaão contra um muro, sei lá, um obstáculo qualquer. Chegou a tal ponto que aí Deus, quer dizer, os Espíritos de Deus disseram: para um jumento igual a Balaão, só a jumenta está falando, que ela é mais sábia que ele, tem visão espiritual. Aí a jumentinha falou, deu o recado para o Balaão: deixa ele ser besta, Balaão. Jumento é você. É que eu não cheguei na tua categoria. Se eu evoluir, eu vou até querer pular por cima desse seu estágio, porque isso é gente estúpida mesmo das coisas divinas. Nem Deus dizendo para você que não vá. Quer dizer, um espírito de luz, né? Que eles viam um espírito de luz e achavam que era Deus naquele tempo. A evolução espiritual era menor que hoje, que já não é tão grande assim. Aí então nós chegamos nesse período aqui, que eu vou ler outra vez. E a ira de Deus, versículo 22, do livro Números do Pentateuco Mosaico, capítulo 22 também. Vou ler depressa, porque já li esse texto. O outro é o texto que não li ainda, que eu vou me demorar um pouco. Quem ouviu a nossa explicação, já guardou e ensina para o pessoal aí que não ouviu. Explica. E a ira de Deus acendeu-se, porque Balaão se ia lá na direção de Balaque, de Moab, para atender aos pedidos de Balaque, o apavorado. E o anjo do Senhor se pôs no seu caminho por adversário. Quer dizer, primeiro anunciou: não vai, besta quadrada, por isso, por aquilo. Você não é muito evoluída espiritualmente, mas tem visão das coisas espirituais. Visão paranormal, carismática, como quiser. A boa vontade tem que começar no campo religioso, para se espraiar sobre os outros campos. Porque contra ou a favor, todo mundo se manifesta a respeito de religião. É uma espécie de divisor de águas. E na verdade, a religião, quase todas as letras maiúsculas, paga muitas vezes pela briga dos religiosos. Isso prejudica a humanidade. Então o anjo do Senhor, depois viu que não convencia Balaão, para tentar impedir a desgraça, fez isso que já contei a vocês. Aqui diz a Bíblia: colocou-se na posição de adversário. Não, daquele que adverte. Olha, adversário e adverter. Já disse alguém que as pessoas no mundo estão colocadas em posições contrárias. Os amigos, intentando fazer-nos o bem, fazem a nós o mal. Os inimigos, pensando nos perpetrar contra nós o mal, fazem o bem. Que nos advertem na nossa jornada. Advertir, adversário. E a ira de Deus acendeu-se, porque Balaão se ia, e o anjo do Senhor se lhe pôs no caminho por adversário. E Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta da estrada e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a pobrezinha para fazê-la tornar ao caminho. Quer dizer, ele era sensitivo, mas muito menos sensitivo que a jumenta. Por isso devemos respeitar os animais, os de quatro patas e os de duas pernas. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, que tornou a espancá-lo. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Que trabalho nós damos aos nossos anjos da guarda. Esse espírito aqui é o anjo da guarda, minha gente. Mas se falar espírito, ah, espiritismo, aquela coisa toda. O que faz o preconceito religioso? Os espíritos são nossos anjos guardiães. Também são os obsessores. Há preces que dizem os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Olha aí. É uma prece católica. E é uma grande verdade. Há espíritos evoluídos e espíritos involuídos. Não porque Deus os criou assim. É porque nós temos que ganhar tarimba espiritual reencarnando muitas vezes. Toda mente lógica chegará fatalmente ao conhecimento de que a reencarnação é uma realidade. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão. Na verdade foi uma impressão que foi dada ao vidente, ao médium, ao profeta, como quiserem, sensitivo. Deus queria que ele se impressionasse com a coisa. A qual disse a Balaão, a jumentinha, que te fiz eu que me espancaste estas três vezes? E Balaão disse a jumenta, por que zombaste de mim? Deve ter dito no maior trauma, né? Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora eu te mataria. E a jumenta respondeu a ele, porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui, tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Aí ele viu. A humanidade precisa de milagres assim, né? Que não são derrogações das leis naturais. Já expliquei que uma vez me perguntaram numa entrevista, o senhor acredita em milagres, irmão Paiva? Eu digo sim, só que não são milagres. Um dia terão sua explicação científica. E nisso em nada eu estou menoscabando do poder de Deus, porque Deus é o criador da ciência. Os milagres são uma realização da ciência a qual não foi alcançada ainda pelo conhecimento humano. Agora chegamos na parte que não passáramos ainda. Eu vou ler hoje e vamos comentar no próximo programa. Então o anjo do Senhor lhe disse, versículos 32 adiante, por que já três vezes espancaste a tua jumentinha? Eis que eu saí para ser teu adversário, quer dizer, para advertir-te do erro que vais praticar, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já três vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Olha Jesus aqui, Deus, respeitando o livre-arbítrio até de um Balaão jumento. E Eu falo assim não é para escandalizar ninguém, não. É para vocês, às vezes, rindo, prestarem atenção. A gente usa o método cômico mnemônico. Às vezes é necessário. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te uma embaixada? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti. Porventura, poderei eu agora, de alguma forma, falar-lhe alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa eu falarei. E Balaão foi com Balaque e vieram a Quiriate Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Quer dizer, cumprindo a palavra, né? Das honrarias que daria ao profeta, ao vidente. E sucedeu que pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu ele dali a última parte do povo hebreu. Aí vem uma passagem extraordinária. Vocês vão ver a comoção do próprio vidente. E me lembrem de comparar isto aqui com aquela passagem de Eliseu e seu criado temeroso diante das tropas inimigas. E tudo isso se resumirá no pensamento do saudoso Alzido Zarur, que nos ensinou assim: não há segurança fora de Deus. Não há mesmo. Só esta segurança poderá salvar o Brasil e aqueles povos que não merecerem das coisas que vão acontecer sobre o planeta Terra. Não sofro de sinistrose, só que eu levo a sério o que Jesus nos deixou através dos seus profetas. E comparo o ensinamento divino aos fatos que estão no mundo. E chegamos às vezes a conclusões paradoxais, mas verdadeiras, que o tempo depois vai mostrando. Também quando erramos, chegaremos aqui e dizemos: erramos. Nós somos donos da verdade. Estamos prontos a nos corrigir. Mas juntos, perlustremos os caminhos maravilhosos da palavra do amor de Deus, contida neste livro sagrado, que não tem nada de cansativo, não. Mas nós vamos prosseguir em frente com o Apocalipse para os simples, porque Deus está presente.